Golf Mike 021. I'm calling out frequency 128, decimal 45. That's the 127, decimal 5. 5, 3, 4, 5. Bravo. Agora, frequência 1, 2, 6, decimal 8, 5. Alterna 1, 2, 5, decimal 4, 5. Então, 8, 0, 5, 5, acione identificação, mantenha 4, 0, 0. Vigilância radar. Bom dia, sem identificação, 400, vigilância. 3488, prossiga. Após autorizado, direto under. 7743. Volta 43, chama agora Brasília. 127.3, alterna 123.0. Bom dia. Chama agora na frequência 126.85. Na posição Cardo, alterna o centro Brasília, 127.3. front 70, good day, truck guidance, Lafayette 360, radar surveillance. Para 1-2-4-5-5, está 3-3-2-3. Está 8-0-6-3.